se quiser sair, então, que todo mundo saiba. Eu espero que ela responda aqui. Só um parênteses, tá tudo. Não, eu só quero resolver logo. Não, mas não vai dar, não é tão rápido. Pode ir lá, não tem problema. Fala sobre ele. Thank you.